A Marvel lançou aquelas edições menos um, umas edições que contavam coisas do passado, né? E na Nossa. Spider-Man menos um tem a história do Arthur e do George Stacy. Os novos. Eles novinhos lá trabalhando, eles eram policiais, né? É, tipo filme de... Esse filme de policiais, assim, de... É. O Arthur Stacy a gente vai comentar ele mais pra frente. Mas, resumindo, né, pra entender o que acontece nessa edição, são dois irmãos policiais, né? Daria até pra fazer um programa dele dos anos 70, toda semana, deles resolvendo crimes. Como eles não têm poderes, né? Seria... Como eles não têm poderes, podia chamar Supernatural. Não, se fosse no Brasil, sei lá, os Tira Stacy. É, isso porque as revistas número zero são, over, são super valorizadas, né? Tiveram que fazer a revista menos um. É. Exatamente. É. Apesar que é interessante a ideia desse flashback month lá, que as cinco revistas principais da época tiveram, né? O Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, qual que era a outra? Spider-Man Unlimited? Eu não sei, isso. Eu acho que a Unlimited ela era a quinta. Eu acho que a gente falou de todas. Algum dia por aí. Era a Amazing, Spectacular, a Web e aqui era só Spider-Man, as quatro principais. E eu acho que teve a do Venom Web... também. Tá, então. Mas é isso que eu ia chegar, que são cinco, né? A quinta é a do Venom. Mas a Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, a Web não tinha mais. A Web tinha sido cancelada e a Spider-Man entrou no lugar dela. Eu acho que a quarta é a Sensational. Tá, pode ser. Porque isso foi no final dos anos 90, já tinha Sensation. E aí a quinta revista mensal, entre aspas, foi a Venom. Porque Venom não tinha uma revista mensal, mas acabava uma minissérie e começava outra. Acabava outra e começava outra. Então era uma mensal, né? No final das contas. É. Então, todas elas contavam coisas do passado, né? É tipo, os pais do Peter Parker se conhecendo, ou melhor, descobrindo que era grávida. Ah, tinha Undertales of Spider-Man nessa época. É o que eu tô olhando pra ver se teve ela. Será que é Untold, que era outro? Ao invés da gente pesquisar também, a gente fica chutando. Não, eu tô pesquisando aqui. Não, eu lembrei, a Untold Tales teve uma historinha bem legal dos pais do Peter com o Wolverine. Sim. Wolverine, teve aqui a Amazing Spider-Man menos um, a Espetacular Spider-Man menos um, a Venom menos um, a Sensational menos um, a Spider-Man menos um. E a Untold Tales menos um. Sei. A Untold Tales menos um é. Bom, eu posso estar errado, mas peraí, deixa eu ver aqui. A gente tá essa falando. Aí é dos pais do Peter. Ah, não, mas. Tá. Então eu falei que Peter, era. É basicamente o Peter e a Beth fazendo os papéis do pai do Peter. Exato. Eles pegaram os mesmos atores. Né? Exatamente. É tipo o Mark de Volta pro Futuro, que todo mundo faz ele jovem ou é o mesmo ator, e só o Martin McFly é igual a ele mesmo, ou seja. Mas aí, ele leva um chifre. Funciona assim, né? O filho ele herda 100% dos genes ou do pai ou da mãe, né? Mas pulou o Jorge, porque o passado lá no De Volta 3 lá era o Martin também. É. Isso que dava então... você na sequência pedir muito dinheiro. Eles te tiram da continuidade do filme. É só colocar de cabeça pra baixo, tá tudo certo. E aí ninguém percebe nada. Mas então foi isso mesmo, é isso. Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Spider-Man, Sensational, Untold. E as outras revistas da Marvel na época também, né? A gente tá falando aqui só do. Untold eu não lembrava que ela entrava, que ela tava aqui no meio. Então foram seis revistas do universo. Então, vocês estão enrolando muito em revista menos um, vamos pular pro que interessa? Pra Gwen Stacy? Vamos pular na ponte, né? É, vamos pular. Então é isso. Cuidado então com esses verbos pra ser usado nesse programa. Pular, amarrar, aqui. Cronologia. Mas a ideia nessa revista menos um é que eles investigam uma parada lá pra Oscar e tal, e aí mostra também a Ellen Stacy, né, que é a futura mãe da Gwen Stacy e tal, enfim. É, na verdade, os Stacys, né, a Gwen e os primos dela, eles aparecem já como crianças no início dessa edição. É, essa é na Spider-Man 1, a menos uma dessa. Pra deixar bem claro, a gente falou um monte delas, mas essa história efetivamente está na Spider-Man menos um. E foi nessa história que, se eu não me engano, que o George Stacy ele acabou ficando manco. Isso, verdade. Ele deu muita mancada. É, porque quando ele aparece nas revistas Isso daqui, o Flashback Month, foi em 97, mas a revista, a história se passa no passado, né? Então, quando o George Stacy aparece nas revistas do Homem-Aranha nos anos 60, ele já tá aposentado, né? Ele tá voltando da aposentadoria e tal. Então aqui é. Tem um período aí de. É, ele tá mais como um. Ele é chamado de capitão, mas ele é mais um. Tipo um consultor mais da polícia. Deve ser uns 15 anos. Ele envelheceu bem, uns 15 anos. É, porque como o Gustavo falou, a Gwen aparece nova. Já era criança, né? É uns 15 anos de diferença, ele ficou bem, sim, envelheceu bastante. O Sol de Tatooine acaba... Não, pera, é outro. Bom, e a gente pula... É o Sol de Novo Horizonte. Exatamente. E a gente pula, talvez a água de novo. A gente pula aí pra serviços dos anos 60, né? Que é quando pula. Peter Parker conhece a Gwen Stacy na faculdade, né? Na época ela era a Regina George, né, da faculdade. É, exatamente, como muitas pessoas que não têm o conhecimento, né, acham que o Peter conheceu a Gwen no colégio, não, foi na faculdade, que é a melhor época da vida do jovem. Exato. Conheceu na mesma edição ela e o Harry, que entraram na faculdade. Os dois foram na faculdade. E é legal porque a Gwen, todo mundo queria ela, né, na faculdade e tal, e o Peter estava sempre preocupado com as coisas de Homem-Aranha e da Tia May, e ele ignorava ela completamente, e aí ela tornou a missão da vida dela conquistar o menino, porque é um absurdo ele me ignorar. É que assim, nas primeiras três edições do Peter na faculdade, foi aquele rolo lá que a Tia May foi envenenada radioativamente, né, pelo próprio Peter. Então, as três primeiras edições, o Peter tava na faculdade, mas ele só tava pensando na Tia May, tava preocupado com ela tudo, e ele acabou ignorando todo mundo. Aí, quando ele tentou ser legal com a Gwen Stacy lá, se encontrando ela pela primeira vez, entre aspas, a menina já deu um chega pra lá nele. Ela já A Gwen Stacy da faculdade, ela seguia o lema, né? Não deixa os estudos atrapalharem sua faculdade. Não, e é a Gwen dessa época que o Mike Deodato falou no podcast nosso. Ela era bem quenguinha. Porque tipo assim, ela tava namorando o Peter, mas o Flash vai pra guerra, ela dá um beijo no Flash e é tudo certo. É anos 70, é isso aí. É, isso aí não é a Gwen Stacy do Steve Ditko, né? Ela começa a fazer assim quando o Romitinha assume o título. Não, o pessoal não costuma ir pra guerra, Maria. Depende. Fala isso lá pros russos, ucranianos e. É verdade. E afins. Mas assim, a gente tem esse período aí, e aí eventualmente ela e o Peter começam a namorar, né? Eles se entendem e começam a namorar. O ponto exato que eles começam a namorar só é mostrado mesmo lá na Homem-Aranha Azul, do Jeff Loeb e do Tim Sale. Excelente revista. Uhum. Aquela revista que a Mary Jane vira pro Peter e fala assim, você já vai lá em cima de novo, né? Ficar lembrando da sua ex. Ficar remoendo seu passado. O dia dos namorados, que é o dia do casal, o Peter se tranca no sótão pra ficar gravando fita sobre a Gwen. Ficar vendo foto da Gwen. Fazendo basicamente o que a gente tá fazendo aqui, gravando um podcast sobre a Gwen. Mas o pior que é isso mesmo, né? Dia dos namorados, ele abandona a esposa. E a esposa de vez em quando chega na porta e fala assim, vai demorar muito ainda, né? Não, peraí, eu tô lembrando a época da faculdade aí. Homem-Aranha Azul é uma história muito bonita, mas quando você começa a pensar por esse lado, ela fica muito esquisita. Ele nunca superou a morte da Gwen, né? Convenhamos. A Virginia ela é meio que uma substituta pra Gwen Stacy. A gente comentou isso em algum programa já, que se a Gwen volta de verdade, né? Sem ser esses negócios, Peter abandonava a Mary Jane na hora. É, só contar a infinidade de universos alternativos aí que o Homem-Aranha é feliz com a Gwen Stacy. Quer dizer, os que ela ainda não morreu por algum Exato, motivo. Exato, Porque a Gwen Stacy, os Stacys, eles têm um azar já que se propaga pelo multiverso, pelo Gwenverso, né? Porque todo multiverso, a gente vai chegar depois, muitos deles, ela acaba morrendo. É, por falar em os Stacy, né? Nessa época também que o Capitão Stacy, né? O George Stacy, ele entra nas histórias junto com a Gwen ali, mais ou menos. Uhum. É um policial aposentado, né, que faz palestras sobre o Homem-Aranha. É, ele e o Robbie Robertson, né, lá do Clarim Diário, eles ficam estudando e analisando várias coisas sobre o Homem-Aranha, né. É, incrivelmente, o George Space, ele consegue se manter um coadjuvante bem ativo, né, nessa época. É. Detalhe que nessa época o George Stacy, ao contrário do que muitos pensam, ele era um policial aposentado. Exatamente. Tipo, ele ainda tinha contatos lá com dentro da polícia de Novo Horizonte, né? Ele sabia do que rolava lá, mas oficialmente ele estava aposentado. Ele falando mó sério, mas solta o Novo Horizonte pra manter o clima do podcast, né? Novos ouvintes não fazem ideia do que a gente tá falando, mas Esse é o segredo. Eu faço umas piadas de Novo Horizonte nos podcasts que eu gravo. Essa é a intenção. Ouça os outros podcasts pra vocês entenderem o que é Novo Horizonte. Já a gente vai começar a falar de filminhos aqui, também ninguém vai entender. É importante a gente ressaltar que tem várias situações em que o Capitão Stacy coloca a mão no ombro do Peter e fala: vem cá, vamos ver uns filminhos. E o Eric foi embora. Eu coloco a mão no colocou a mão no ombro e foi embora. Alguém colocou a mão no ombro dele e foi assistir os filminhos lá. É, mas tudo que é bom, né? Não dura muito na vida do Homem-Aranha, né? Essa fase dele feliz namorando a Gwen Stacy, feliz entre aspas, porque a Gwen Stacy era uma namorada horrível pra ele. Exatamente. É o que hoje em dia o pessoal ia chamar de relacionamento abusivo. Não, a Gwen Stacy, ela teve uma edição, se não me engano, que ela achava que o Peter era um covarde. É fazer umas referências aqui que a gente pode não ter ficado sabendo se bobear, a Gwen cagava na cama dele. Opa. Voltou. Eu tava todo empolgado no meio da frase, aí eu vi que caiu. Você foi assistir uns filminhos, né? Pode falar. Aí, infelizmente, esse relacionamento abusivo, ele acabou quando o George Stacy morreu num acidente envolvendo uma briga do Homem-Aranha com o Dr. Octopus. Ia cair uma chaminé num moleque e ele, limanco, conseguiu pular pra salvar o moleque. É incrível que o Homem-Aranha ele não consegue manter uma figura paterna por muito tempo. O próprio Tony Stark lá do cinema, a gente vê que... Já foi pro salvo. É que vocês falaram, né, que ele eventualmente descobre a identidade, né, do Peter. Não, falamos não. Ele ficou com piada de você assistir filme e esquecemos do programa. Ele desconfiava que o Peter era Homem-Aranha, ele até... Ah, desconfiava não, ele sabia. Ele e o Robin sabem. Ele chegou a contratar o Gatuno lá pra dar um sacode no Peter pra ver se... pra confirmar se o Homem-Aranha e o Peter, eles apareciam no mesmo lugar ou não, né, pra confirmar a identidade, e no final ele confirmou. Na verdade, ele descobriu em um dos filminhos que ele tava gravando lá e ele viu o Peter trocando de roupa. É, um dos filminhos era um drone que tava passando lá e acabou filmando o Homem-Aranha tirando a máscara. Claro que em Minas, gravando em rede, achei que ele ia gravar comendo pão de queijo. Não, eu mudei de rede aqui, aí caiu na hora que tava fazendo a transição. Caiu da rede. Quem foi embora agora foi o Gustavo. Eu fui embora? Ah, não, foi não. Eu não tá aparecendo aqui na lista. Ah, não, tá ali embaixo. Tá por último, é. É que eu ouvi um plum e sumiu o nome dele ali. Eu também ouvi. Não é porque eu não tava reconectando automático, aí eu desliguei e liguei de novo. Mas aí eu me perdi um pouco no papo, Um programa sobre alguém que tá todo mundo caindo é perigoso. Eu me perdi um pouquinho aí porque eu tinha caído, mas vocês falaram que da morte do Capitão Stacy. A gente tá matando o Capitão Stacy agora. Ah, beleza. A chaminé tá caindo, olha lá. Ele caiu ali, ele pulou, ele caiu ali. A história, ela tem todo um peso da morte do Capitão e tal. E lá nos anos 2000... Meio da chaminé. Peso chamado chaminé. E lá nos anos 2000 eles lançaram uma outra história que chamava... Death and Destiny, eu acho. Morte e Destiny. Que meio que recontava essa parte da história do Peter relembrando e tal. E saiu pela Premium, né? Saiu na Premium na época. Sim. Inclusive nessa história que tem a Gwen ruiva que o Peter chama de loirinho. Ah, Abril errou um pouquinho na colorização, deixou a Gwen ruiva. Calma, a Gwen ruiva não seria a Mary Jane, porque o Romitinha desenhava as duas com a mesma cara. Precisou até mudar o estilo de cabelo de uma. Ah, mas isso não é novidade, né? Você pegar uma mulher com o mesmo molde e só mudar a cor do cabelo dela. Isso fora de contexto ficou muito esquisito. Gente. Exatamente. Desculpa. Você vai pegar a mulher e mudar a cor do cabelo dela aqui. Só um comentário que eu falei aqui da Premium, mas também saiu na coleção definitiva da Salvati lá, 31. Coleção nada definitiva, muito pelo contrário. Ela chamou Destino e Morte. Defender. Então, matamos o Capitão Stacy. Exato. O que aconteceu? Capitão Stacy morreu, a Gwen, claro, ela não ficou muito bem, né? Ela foi embora, né? E devia ter ido embora pra nunca mais voltar, porque depois disso, meio que o relacionamento do Peter com a Gwen Stacy morreu, porque ele já tava meio depois da morte, ela meio que acusava, achava que o Homem-Aranha tinha a ver, né, com a morte. Uhum. E aí, eventualmente, o tio dela, o Arthur Stacy, chama ela pra morar na Europa. Aí ela vai pra Londres ou pra Paris? Essa que é a grande questão. Depende do roteirista, cada um. Primeiro ela vai pra Paris, não é isso? Ah, exatamente. O Peter até tenta visitar ela lá em Londres, lá, mas apareceu os terroristas e acabou não dando certo, né? O Peter vai visitar ela em Londres, aí aparecem os terroristas, o Peter veste de Homem-Aranha, o que é muito inteligente, né? Tipo, Peter Parker chegou, Homem-Aranha agiu. Azar, ele faz isso lá na história do GOG também. É, não, tá o Jameson, a Gwen e o Peter na célula dos três. É, isso é quando aí a Gwen volta, né? Mas eu acho que lá ele não aparece. Eu acho que eles não veem o Homem-Aranha, vê? Eu não lembro agora. Mas eu ia falar que aí ele ainda pensa assim, não, agora eu não posso visitar a Gwen, porque ela vai ligar os pontos, né? De ver o Peter e o Homem-Aranha. Ela é loira, mas não é burra. O resto das pessoas, não, né? O Robert, eu acho que tava na história. Aí ele já sabia. Né? Ah, o Robert, ele meio que já sabia que o Peter era o Homem-Aranha nessa época, então tava beleza. Mas ela vai morar na Europa, né? Nessa época aí. Uhum. E a gente conhece o Arthur Stacey que, cara, se a água de Novo Horizonte deixava o povo mal, a de Londres, caramba, o cara parecia um vilão do Scooby-Doo. Parecia uma máscara de vilão do Scooby-Doo. Na verdade, eu acho que a água de Novo Horizonte ela tem propriedades misteriosas, porque foi só ele se mudar pra Novo Horizonte de volta que ele rejuvenesceu uns 20 anos. É isso que eu falar. Ele realmente tá usando máscara. Ele era uma máscara, velho. De velho. Não, é, ele nessa época ele tem uma cara de velho inacreditável. E realmente, quando ele volta no, mais pra frente, em Nova York, ele tá novão. Mais novo que o Capitão Stacey. Mas assim, a gente para de ouvir falar da Gwen nessa época um pouco, né? O Peter fica pensando nela e tal, mas foca mais. Até hoje ele tá pensando nela. Até hoje. Aliás, não só ele, os roteiristas também, pelo que eu vejo as notícias aí. A cada 2 meses tem uma notícia: a Gwen volta, a Gwen não volta. É. Eu meio que sugeri o podcast da Gwen Stacy, porque estavam retirando ela do caixão de novo lá nos quadrinhos. É essa aí que tem uma... Eu vou fazer uma redundância, um péssimo desenho do Romitinha aí com desenhando ela. Não, eu sou defensor do Romitinha, mas aquela capa lá não dá não, não dá pra tancar aquilo. Ah, nessa época aí a gente conhece a Nancy Stacy, que é a esposa do capitão, do Arthur Stacey, mas assim como a Ellen Stacey, a Nancy também é só uma aparição e uma menção e não fala nada sobre ela. Nem se dá conta mais. É, né? Aí acontece alguma coisa na Europa, né? Eu acho que a gente pode comentar depois o que aconteceu enquanto ela estava na Europa. Aconteceu várias coisas na Europa, a gente fala sobre isso mais tarde. É, aconteceu e não aconteceram, a gente vai chegar nesse rolo mais pra frente. Se vão começar a falar agora, eu já vou ligar o Pokémon aqui. Não. Vamos continuar falando da coisa de coisa boa. Vamos falar da volta da Gwen Stacy, né, pra Novo Horizonte, que depois de ser a cabeça, ela decidiu voltar. Ah. Vamos falar de coisa boa. Foi fazer um mochilão na Europa, terminou e voltou pra Nova York. Depois de 9 meses, exato. Barrigou. Bom, isso falando. Eu só queria comentar que eu não gosto muito da Gwen, mas nessa fase que ela volta, ela faz uma coisa que eu acho muito legal, que ela mandar a real pra tia May e dizer pra ela desgrudar um pouco do Peter, né? Ah, achei que... velha, deixa o garoto viver. Ah, achei que o Gustavo falou, não gosto da Gwen, mas nessa volta ela fez uma coisa legal, que foi morrer. Então, vê se vai pra frente. Ela fala, velha, vai. E aí a velha tem o seu 77º ataque cardíaco naquela semana. É, na verdade, parece que ela finge um ataque cardíaco, ela viu que não deu muito certo, ela decidiu fugir de casa e morar com o Dr. Octopus. Isso me lembrou até uma cena lá do Two and a Half Men, quando o Charlie já tinha ido embora, lá que o Alan, ele finge um ataque cardíaco, dá certo na primeira vez. Só que depois ele vai fingir de novo, não dá certo, aí ele fica o dia todo deitado no chão, fingindo que morreu de ataque cardíaco. E respirando, né? Acho que a May, ela fazia mais ou menos isso também, de vez em quando, com o Peter. É interessante a gente comentar uma coisa, né? Que assim, muita gente fica com... É que o Gustavo falou que não gostava da Gwen. Não tô falando que é por causa do que eu vou falar, tá? Mas só você me lembrou disso. Muita gente fica falando que a Mary Jane é muito mais interessante que a Gwen, blá blá blá e tal. Só que assim, a Mary Jane, ela teve um tempo de desenvolvimento extremamente maior que a Gwen. Porque a Gwen morreu ali em 72, né? Ela tinha aparecido pela primeira vez, sei lá, em 66, por aí. E a maior parte do desenvolvimento da Mary Jane se dá depois da morte da Gwen, por causa da morte da Gwen, inclusive. Exatamente. Então, a Mary Jane, ela só fica, na minha opinião, pessoal, legal mesmo, lá nos anos 80, quando a gente descobre todo o background da família dela e que ela sempre soube que o Peter era Homem-Aranha, lá na fase do Tom de Falco. E assim, nesse início, a Mary Jane só era uma baladeira. Só era isso nesse início, basicamente. E a Gwen, ela o povo tem uma visão de que a Gwen era quietinha e tal, mas ela também ela era baladeira junto com a Mary Jane, né? A Mary Jane só era mais. Eu só não vou falar que eu vou colocar o áudio do Mark Deodato aqui, porque eu não quero ter trabalho. Mas eu só queria comentar isso, que assim, tem gente que fala, não, a Mary Jane é muito melhor e tal, só que o desenvolvimento, ela teve um tempo de desenvolvimento muito maior e ela começa a ter esse lado, esse contraste justamente por causa da morte da Gwen. Ela começa a ficar mais pensativa e etc. Só pra comentar, elas eram bem parecidinhas nessa época, nos anos 60. Inclusive, as duas beijaram o Flash Thompson na frente dos respectivos namorados. Exatamente, porque o cara ia pra guerra. E isso que você falou faz sentido, Eric, porque se você tem ali desenvolvendo o interesse amoroso principal, que é a Gwen Stacy, você não precisa dar tanto foco na Mary Jane por enquanto. E aí depois que a Gwen Stacy sai de jogo, aí você começa a desenvolver a Mary Jane. Aí você começa a desvencilhar um pouco ali o que pareciam as personalidades iguais das duas. Você bota que uma era um pouco mais diferente da outra. Você tem muito mais tempo pra desenvolver a Mary Jane depois que o interesse amoroso principal morreu. Exatamente, Então, basicamente isso. A Gwen volta, finalmente, né? E eu tô tentando lembrar. O Peter e ela chegam a conversar alguma coisa. Eu acho que eles conversam bem pouco, né? Antes do Duende raptar ela e eventualmente acabar matando. Eles ficaram juntos um tempo, mas era aquelas histórias dos anos 70, a Gwen Stacy indo de biquíni pra Terra Selvagem. Nessa volta já, né? É verdade. Eu tava com a sensação de que era tudo muito rápido, mas realmente tem umas historinhas ali antes da morte, né? Mas é basicamente isso, o Duende recupera a memória, né? O Duende Verde, ele vivia perdendo a memória nessa época, e por causa disso o Peter pensava, pô, não vou prender o cara, né? Ele esqueceu, pra que eu vou prender? Não precisa me preocupar. Ele recuperou a memória das últimas duas vezes, mas ele não vai recuperar uma terceira. Exato. Aí, basicamente, ele recupera a memória e rapta a namorada do Peter, joga ela da ponte, o Peter tenta salvar, não calcula direito e o Bucky faz ela quebrar o pescoço. Mas eles só falam que ela quebrou o pescoço uns 10 ou 15 anos depois. Na história original tem um snap lá de efeito sonoro, mas ninguém falava. O Jerry Conway, ele se orgulha muito porque isso foi, segundo ele, um momento de genialidade involuntária dele. Porque não foi proposital, mas foi perfeito pra cena. Porque basicamente, assim, ele joga ela da ponte, o Peter joga a teia pra salvar, aí chega lá embaixo, fala, te salvei e tal, e Gwen acorda e tal, e ela tá morta. Em momento nenhum fala que o pescoço quebrou no impacto, sabe, no tranco. Só que tem a onomatopeia lá do snap lá perto do pescoço, né? Então, eu não sei se foi algum tipo de censura pra não ficar tão pesado e falar que foi culpa do herói, sabe? Mas lá pros anos 80, por aí, que eu acho que foi a primeira vez que eles citam que... porque o pescoço dela quebrou com o impacto. Eu só queria comentar um pouco do background dessa morte, que na época, no título, os caras estavam pensando... Cara, quem é que a gente vai matar? Eles estavam não sugerindo nomes. Tia May foi muito sugerida, mas eles não queriam matar ela porque ficaria muito óbvio. Eles acham que uma pessoa velha morrendo assim não ia ter tanto peso. Até que o John Romita, o Romitão, ele sugeriu. E que tal a Gwen? E o Jerry Cole, ele já não era muito fã da Gwen, então ele animou bastante com a ideia e foram lá e mataram ela. E, se não me engano, eles mataram numa época que o editor-chefe, Stan Lee, ele tava viajando. Então ele não teve nem tempo de pedir isso. Eu sei que mataram, o pessoal gostou, né? Tipo, legal, tal, bacana. Aí passou uns meses e falou assim, vocês vão trazer ela de volta, né? Aí encheram tanto o saco que o Intercom ele decidiu trazer ela de volta, mas sem trazer ela de volta. Exatamente, que é quando a gente tem a saga do clone original, né? O Peter, ela literalmente, a Gwen chega do nada, bate na porta do Peter, o Peter olha pra ela... Ele vai pro cantinho da escada, ele fica em bruços e começa a ter um ataque. Ele quase perde a sanidade naquela cena. É uma reação compreensível, né? Você vê sua ex-namorada que você matou batendo na sua porta de novo. Pois é. Só pra ter uma noção aí. Não, eu não tô condenando. Eu acho essa cena legal pra caralho. Só pra ter uma referência aí, a morte da Gwen, né, na Amazing Spider-Man 121, mais ou menos, ou 122? 121, né? 122 é a morte do morte, entre aspas, do Duende. E a saga do clone é lá pra 148, 149. Então a gente tem... Entre aspas, vocês que leem até hoje, nesse monte de volta e desvolta da Gwen, ela chegou a voltar de fato, ou é tudo clone, atriz... Pois é, né? vamos chegar lá na parte que você provavelmente não vai querer participar, que é naquela conspiração dos clones. Bom. Mas assim, eu só tô querendo dizer que 30 edições aí de diferença, a gente tá falando de mais ou menos 2 anos e meio depois, né, essa aparição. Isso era na época que os anos nas HQs eram mais ou menos os mesmos que na vida real, porque eu lembro que nessas edições eles comentaram que ela voltou 2 anos depois de morrer também. E foi na época que era, tava deixando de ser o tempo real, no final das contas, porque no início era... Na época ainda dava pra manter mais ou menos uma cronologia coesa. No início... Até porque falam que a segunda Sagra do Clone lá, mais famosa, foi 5 anos depois da... Depois dessa. Só pra vocês, leitores novos, terem uma ideia, o ensino médio do Homem-Aranha foram só 30 edições da série original, que é porque foi quase 3 anos de título. Exatamente, o Homem-Aranha estreou em 1962. 65 ou 66 ele vai pra faculdade. Aí em 72, que é quando ela morre, né? Então assim, ele já tava esticando um pouquinho, mas ainda era... É, a faculdade, né? É natural dar uma esticadinha. Ainda mais ele. Ainda mais ele que faltava, que a presença dele não era lá muito... Exato. Agora, entre a saga do clone original, que é essa de... Deve ser de 75 por aí. Eu tô chutando, então eu não tô olhando as datas, mas deve ser por aí. E a saga do clone famosona, que é de 95, por aí, mais ou menos, a gente tem 20 anos de edições, mas se passaram 5 anos na revista só. Então já começou a ficar mais delongado. E aí, depois, quando passou, virou aquele... Teve o pacto e tudo mais, eles começaram a regredir os anos, né, no final das contas. Pois é. Eles perceberam que passou anos demais, né? E tá bem bizarro isso, porque em uma revista recente do Nick Spencer, eles comentaram que o Peter, ele ainda tá com seus 25 anos de idade, né? Mas, por outro lado, o Norm Osborn, né, o moleque que nasceu depois do Peter terminar a faculdade, já tá chegando na pré-adolescência pra entrar na adolescência de verdade. Colocaram 25 anos mesmo? É sério? Porque... Sério, colocaram. É que ele tá nessa faixa. Eles já tinham colocado 28 uma época atrás aí. É que passou muitos anos, eles perceberam que se eles não fizessem nada, o pessoal ia assumir que ele já chegou aos 30. Gente, mas... O Homem-Aranha tem uma regra lá na Marvel que ele não pode chegar à casa dos 30. Bom, ok. Teoricamente, na saga do clone dos anos 90, ele já tava com 25. Pois é, né? Mas ok. Virou Turma da Mônica. Todo ano faz 8 anos. Então, a saga do clone original, o que, que ela foi basicamente, né? A princípio não mostra o motivo exato, né? Mas aparece a Gwen do nada. Depois começa a aparecer um outro Homem-Aranha, né? Vamos dizer assim. Tem um... Na verdade, esse outro Homem-Aranha, ele aparece no final. Ele já aparece lá na... É a Gwen e tal de Chacal, que tava infernizando o Homem-Aranha já tinha uns meses. Tem razão. Esse primeiro momento de confusão é muito legal, porque a gente não tem ideia do que tá acontecendo junto com o Peter, né? Porque assim, apareceu. Essa primeira parte é muito boa. Pouco antes aparece um vilão novo que chama Chacal, aí ele contrata o justiceiro pra acabar com o Peter, com o Homem-Aranha, porque ele é um criminoso e tal. E aí o Chacal, ele vai fazendo várias coisas, né? Ele tá entrando como se fosse um novo vilão ali, recorrente nas histórias. E aí até que aparece o clone da Gwen tal, e tem uma. É sequestrado, eu acho que o clone da Gwen e o Ned Leeds, né? Que era o repórter na época. O detalhe é que o Chacal, ele não se envolve oficialmente com o clone do Homem-Aranha, mas ele se envolve com uma cópia do Homem-Aranha, que é o Tarântula. Verdade, tem um Tarântula nesse arco. O cara que tinha tinha ferrões na ponta do sapato. E só tinha uma pose pra posar pras fotos. Exato, todos os desenhos dele. Eu acho que o pessoal só sabia desenhar naquela posição. Mas aí, eventualmente, lá acontece esse sequestro, o Homem-Aranha vai resgatar e aparece um outro Homem-Aranha, né? O Chacal decide botar os dois Homem-Aranhas pra brigarem no estádio, né? E o detalhe é que os dois Homem-Aranhas, eles não sabem qual é o real. Exato. O Chacal começa a falar, subir no muro do quintal e vi uma cena aqui. Se eu não tô enganado, ele apaga o Peter, né? E aí ele acorda junto com esse outro Homem-Aranha. Então nenhum dos dois sabe quem é o original, né? O Jerry Cohen não sabe a caixa de Pandora que ele abriu quando ele escreveu isso. Mas aí... Bom, aí basicamente tem a luta e acho que os dois se unem no final das contas, né? E, enfim. O Chacal, ele coloca uma bomba no Ned, eles tenta desarmar a bomba, mas a bomba explode. Cai um monte de destroços em cima deles, aí sai um Homem-Aranha que a gente supõe que é o real. O importante... outro supostamente morre e é jogado numa chaminé. Tá, então, tá tudo errado, né? Bom, sobra o Homem-Aranha, um tá morto e o outro tá vivo. Aí o que tá vivo pensa, o que eu vou fazer com o morto? Vou jogar numa chaminé, né? Porque Justo. Pode dar problema pra mim. Ele já jogou uma chaminé em cima do Capitão Stacy. Vamos resolver outro problema com o chaminé também. E aí o clone da Gwen, ele sobrevive e tal. E aí ele, no final das contas, descobre, né, que o Chacal era o professor Miles Warren. E tinha um amor paternal pela Gwen Stacy, né? Época, muito paternal, que a gente descobre anos depois. Na época eles falam que era paternal, né? E aí ele culpava muito o Homem-Aranha de ter... O George Stacy, ele tinha esse mesmo amor paternal pelo Peter. Exatamente. É, basicamente ele culpava muito o Homem-Aranha pelo que aconteceu com a Gwen e tal. E aí ele descobre, né, que o Homem-Aranha é o Peter Parker e tal, e ele tinha amostras do laboratório de quando ele pegou a amostra de todos os alunos. Ele era o pessoa de que mesmo? De... Uhum. Não é química, é de quê? Que ele era? Biologia, não? Biologia. Biologia, eu acho, né? Biologia. Afinal, é sangue. Biologia. Biologia genérica da Marvel. O Peter, a faculdade que ele fez também é bastante confusa, né? A gente não sabe se ele fez biologia, se fazer ele fez física, se ele fez física. Eu acho que ele deve ter feito as três faculdades, se bobear. Teoricamente, ele fazia física. Mas aí, basicamente, teve algum trabalho que colheu a amostra de DNA de todo mundo lá, de saliva, etc. E ele fez o clone, né? Do Peter e da Gwen. O clone da Gwen sobrevive e, sabendo que é um clone... Volta pra Europa. Sabendo que é um clone, né? Ela se despede e vai seguir a vida dela longe. Basicamente, é isso que acontece. Então, assim, vocês queriam que a gente ressuscitasse a Gwen? Beleza, tá ressuscitada e ela tá vivendo feliz em algum lugar, beleza? Vamos embora, tchau. Basicamente. Agora, vamos esquecer que essa garota algum dia existiu. Infelizmente, o Homem-Aranha nunca esqueceu. Aguentem essa aí. E agora tem um ponto, né? Teoricamente, tem aquela dúvida, né? O Peter fica na dúvida. Eu sou o original, eu sou o clone e tal. E aí ele pede pro Dr. Connors fazer um exame, o doutor faz o exame, só que aí, a hora que o Peter tá pra abrir, ele começa a pensar, tipo assim, peraí, o clone foi feito cerca de 2 anos atrás, foi quando teve colher as amostras e tal, eu tenho memórias de coisas que aconteceram nesses últimos 2 anos, então eu não posso ser o clone, é basicamente isso que fala. Ele conclui que ele não pode ser o clone porque ele está apaixonado pela Mary Jane e na época ele não tava. Exatamente, e aí ele pensa... Faz sentido. Assim, E aí ele pensou, eu vou abrir os papéis pra ver? Não, eu vou jogar os papéis fora. A caixa de Pandora foi apresentada no começo desse arco e foi aberta nesse instante. Não, mas é quase que a pessoa não sabe interpretar texto, né? Porque assim, Cake deu uma deixa dele não ter lido o papel. Só que ele tinha memórias de coisas que aconteceram depois da clonagem. Então é óbvio que ele era original. Pois é. Mas, ok. Isso que aconteceu e teoricamente morreu aí a história, né? Uhum. Dos clones. A gente nunca mais ouviu falar de clones. Mas citar que antes do. Quando o Eric falou aí que o Chacal apagou o Aranha e depois acordou os dois juntos, ele fala que ele injetou alguma coisa lá, tirou umas memóriazinhas recentes, né? Que é pros dois não saber quem é, onde é que tá. É. Isso. Mas não foi tão recente assim, porque ele não tirou essa parte toda dos 2 anos. E tinha essa parte também do sentimento pela Mary Jane, então. O Chacal, ele nunca clonou a Gwen, ele injetou esse vírus numa aluna dele lá, a Joyce Delaney, e esse vírus transformou, mudou o código genético dela e transformou ela numa cópia da Gwen. Exatamente. Isso é a explicação, uma das explicações mais estúpidas que eu já vi no quadrinho. É porque era um vírus combinado com o código genético, né, senão era... E vão repetir isso em outro universo, que daqui a pouco eu falo. Se eu vou falar, vocês já sabem qual é. Esse plot twist, ele foi tão ruim que depois eles desfizeram o plot twist lá nos anos 90. Plot twist. De novo num arco envolvendo Carniça. Isso daí que o Gustavo falou foi naquela guerra do auto-evolucionário, né? Porque o auto-evolucionário, ele fica assim, como que esse cara conseguiu criar clones tão facilmente, né? E aí ele... ele era um dos ex-alunos do auto-evolucionário e o auto-evolucionário... conseguir aceitar que um aluno dele superou ele. E aí ele pega... Depois eles falam, gente, essa história foi muito ruim, quer saber? Esquece isso aí. E era clone mesmo. Esquece a história muito ruim, vamos ficar só com a ruim mesmo. Ele pegou os diários lá e descobriu que era por causa do vírus e etc. E aí apaga a memória da Gwen, dessa Joyce Delaney, né? E ela vive como, teoricamente, como Joyce por um tempo, aí depois volta. Enfim. Ela... Enfim, era um revolucionário invejoso mudando os diários do Chacal pra tirar o mérito do ex-pupilo dele. Tudo zoado, né? É, e aí eu sei que depois dessa época, o clone da Gwen vai morar e viver com o marido dela, que é o Warren Miles, né? Mudar o nome aí pra não ser reconhecido, né? Exatamente. É o que eu falo. É o que eu sempre falo da série do Hulk. Lá o Bruce Banner, o Bruce Tanner, o Bruce Fennel. Quando o Peter ele se desmascarou como era em Negas, ele não precisava fazer um pacto. Ele podia mudar o nome dele pra Parker Peter. Exatamente. Exatamente. Mas basicamente ela tava vivendo feliz da vida com uma versão clone boazinha do Warren. Ela chega a fazer algumas aparições curtas em historinhas de uma edição, se não me engano, nessa guerra do Alto Evolucionário, o Homem-Aranha tem que proteger ela, né? E aí eles têm... Ela que morre na clonagem total? É muito, tanto clone. Não, ela vai morrer mais pra frente. E aí ela, os dois, têm um filho que é o Warren que joga RPG, o personagem de RPG nosso lá, né, o João? Isso, exatamente isso. Johnny Warren. Bom, então... Depois disso, né, temos a saga do clone, já estamos aqui nos anos 90, né, a saga do clone Amazona, né, basicamente o Warren Miles, ele morre de aquela degeneração dos clones lá, que eles viram uma pasta, e ela fica um pouco chateada, vai tirar satisfação com o Chacal, que ela ficou sabendo que o Chacal voltou. Então, essa parte é interessante porque eles dão um ponto de vida, um ponto final para os clones, né? Eles falam, ó, esse negócio de clone tá muito... Então, depois de um tempo, os clones derretem. E aí todo mundo começa a ficar maluco. Será que eu sou um clone? Será que daqui a pouco eu vou derreter? Pois é, né? O Ben, ele não derreteu, mas virou poeira. Devia estar muito calor quando ele derreteu, ele já evaporou de uma... É o calor de Novo Horizonte que a gente tava comentando. Exato. Ele não só envelhece as pessoas, ele acaba transformando a água dos clones em pó. E ainda, nessa época, o que que acontece? Porque assim, ela não morre, né? O que que faz ela não derreter? Eu não lembro agora. Eu também não lembro, acho que às vezes, sei lá, acho que devem ter dito que, sei lá, levaria um tempo pra isso e eles decidiram esquecer ela, né? Eu realmente não lembro se eles aplicam alguma coisa pra estabilizar e tal, ou se não, ela simplesmente... Porque o Kenny também não morre nessa época, né? Mas o Kenny fica desfigurado, não tem isso? Não, mas ele ficou desfigurado antes, ele é desfigurado desde o início, desde a criação mesmo. Por isso que ele foi descartado, porque ele falhou. Exatamente. Não sei, eu sei que ela não morre nessa época... com certeza a gente sabe o motivo, a gente deve ter lido, mas nenhum de nós está lembrando agora. Ninguém se importa que é tão ruim. Cara, os anos 90 pra mim, eles são um enorme buraco negro. A gente já tava num ponto nessa época aí, que era tipo assim, cara, essa saga precisa acabar. Mas o que que vai acontecer? Não importa, gente, só precisa que acabe, né? Na época, eu tava até considerando uma ideia maluca do Homem-Aranha fazer um pacto com o Mephisto. Exatamente, tem uma revista mesmo de zoação da época falando, e se ele fizesse um pacto com o Mephisto? Bom, acaba a saga do clone, né? E aí no final dos anos 90, a gente tem ali o Arthur, o Jill e o Paul Stacey chegando em Nova York. Foi logo quando eu comecei a ler. Aí, tipo assim, eu descobri quem era a Gwen por causa dos três. O Arthur é o pai, né? Irmão do George Stacey. Uhum. A Jill e o Paul. É o policial. Isso. A Jill e o Paul Stacey são filhos dele. Também conhecida como primos da Gwen. Exato. A Jill, ela vira tipo uma amiga da Mary Jane na faculdade, né? Porque o Peter e a Mary Jane tinham voltado pra faculdade de novo. E o Paul, se não me engano, ele também estudava na faculdade. Só que ele era bem problemático porque ele era um tanto racista, né? Ele era membro daqueles Amigos da Humanidade, que era aquele grupo que odiava mutantes. O Arthur, eu lembro que ele queria investigar coisas pra ver se o Homem-Aranha tava envolvido na morte do irmão e da sobrinha, né? Eu vou esperar, sei lá, 6 anos, depois que meu irmão morreu, pra começar a investigar. A Justiça de Novo Horizonte era meio lerda, ele tava esperando pra ver se ela andava, né? Depois de 6 anos não andasse, é porque não ia andar nunca. Burocracia. Eu ia falar que e o Paul Stacey, ele não gostava do Peter, né? Ele achava que... Exato. Era bem problemático. Já a Jill gostava bastante do Peter, era um pouco talarica. Ah, muito. Ela é uma amiga. Isso só acontece mais pra frente, mas quando a Mary Jane morre, ela não espera nem o presunto esfriar pra dar em cima do viúvo. Exatamente. Você já viu o Peter? Você esperaria? E a joia. O pior é que realmente o avião. Ah, meu Deus. Ela chega, ih, Peter, o avião da sua esposa caiu e tá, tal, mas se você precisar de. Bora deitar e rolar igual você fez quando a mãe morreu. É, ela fica. Ela realmente dá em cima dele. É, foi a época, né? Os anos 90 foi a época que eles tentaram colocar interesse romântico morena, né? Ao invés de loira e ruiva, mas não foi pra frente. Ah, nos anos. Eu também teve a primeira foi a. Teve a Beth. A Beth deu errado, tão errado que demoraram décadas, né, pra tentar colocar outro interesse romântico moreno, né? A Beth não deu errado por causa do cabelo, né? Era um pouquinho. Tinha todo outro negócio por trás. Era complicado. Mas, o problema desses três é que, assim, um detalhe, né? O Arthur Stacey rejuvenesce de uma forma maravilhosa aí, né? Ele tira a máscara lá de borracha que ele tinha. O que acontece aí nessa época é que eles simplesmente desaparecem quando muda o roteirista. Então, depois que aparece o negócio da Gênesis, aí começa o negócio, aí muda o roteirista, muda todo mundo e o pessoal esquece que eles existem. Como fizeram com o Tarântula Negra lá, que depois ele virou só uma maconheira aleatória de policial. O Tarântula Negra era foda demais o personagem, cara. Então, depois virou um bandido aleatório, cheio de tatuagens e... A Jill Stacey, ela até dura mais um tempo, ela consegue durar até um pouco antes do Stradinsky que assumiu o título. Mas quando ele assumiu o título, ele preferiu esquecer a Talarica, né? Eles todos acabaram indo pro limbo. Ela fica até difícil. A Bergeri voltar, né? A Bergeri volta e ela fala, vou embora também. Mas é difícil pra um roteirista novo, né? O cara quer fazer a história nova dele e ter que manter toda uma gama de personagens secundários ali que ele não quer muito trabalhar. Mais fácil só esquecer, diz que eles foram para outro lugar, então realmente esquece. O problema é que tinha um outro título lá, se eu não me engano, era Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, escrito lá pelo Paul Jenkins, que ele ainda tava segurando esses personagens que o Straczynski ele não queria trabalhar muito. O Randy mesmo, que era o colega de quarto do Peter no começo dos anos 2000, ele continuou muito tempo como colega de quarto do Peter nessas histórias, em paralelo com a fase do Straczynski. Então, mas é isso que é ruim dos roteiristas não se conversarem, sabe? É um universo que tá rolando ao mesmo tempo, aí numa revista ele tá acontecendo de um jeito e na outra revista tá acontecendo de outro, que era pra acontecer igual nas duas. E nessa época era muito pior, assim, porque nos anos 90 eram 5 revistas. Aí, pior ainda. De uma edição pra outra. Você tem um roteirista numa revista que quer fazer o dele, na segunda ele quer continuar o que tava. Eu tenho pena do editor da Marvel na época que tinha que lidar com esses 5 títulos, né? E aconteciam uns erros grosseiros de. Porque assim, revista não é uma é desenhada, escrita, lançada, aí a pessoa lê aquela e escreve a próxima. Eles escrevem tudo ao mesmo tempo e desenham tudo ao mesmo tempo, né? Então tem que ter a direção ali para o editor para controlar tudo. Mas acontecem umas coisas que, igual o Magari já falou em algumas vezes, o Peter encontra o Ben Reilly em cima do prédio. Aí na edição seguinte, que é continuação direta, eles estão com o cabelo grande, sabe? Muda a aparência. Cabelo grande e barba. É, tipo, porque mudou o desenhista e ele fez assim. Mas, enfim, a Mary Jane eventualmente volta, né? E... Me perdi um pouco, eu tô vendo imagens aqui. Não, é basicamente essa época aí do Arthur, Stacey, da Jill e do Paul. Não bosta, acontece né? Muita coisa ali no final das contas, né? Eu lembro que. Tanto que eles cresceram. Não fazem muita coisa relevante no título. É, eles são mais uns personagens ali na época só. O núcleo lá que usaram lá. Porque... São personagens Stacey que aparecem pra tomar os lugares dos Stacey que já estavam mortos, que fazem um sucesso, e acabou que eles não foram pra frente também. Exatamente. Pelo visto, a Nancy Stacey, ou ela se separaram, ou ela morreu nessa época, né? Porque ela não vai junto. Não, ela tá fazendo companhia pra mãe da Gwen. A mãe da Gwen já tinha morrido quando ela era. Adolescente já, ou na faculdade. É, no sentido cara, que nunca aparece. Com a mãe do Osborne também, do Harry. Exato. Bom, passa um tempinho. Aí, Magari, você quer comentar aí? agora a gente tem o resultado do que a Gwen foi fazer lá na Europa. Essa é a hora que o Magari vai sair do nosso podcast. Vou continuar olhando a imagem do Sonic feio aqui. Tá focando na internet. Agora o Magari ele vai assistir o Boutique Teco, depois ele volta. Eu já assisti, por isso que eu tô vendo o Sonic Feio. Eu tô querendo ver. O Twitter basicamente tá só Sonic Feio. Falar do Tique Teco mesmo, não? Não é melhor não. Porque eu achei que era no cinema que o filme ia sair. Agora que eu descobri que é Disney Plus, eu já vou vendo aqui também, enquanto isso. Eu já vi. Bom, pode... Não pisca muito não, que você vai perder a referência. Mas aparecem duas pessoas, né? A Sarah e o Gabriel. É. Uma delas seguiu aquela regra lá de que o filho sempre vai herdar 100% do gênio de um dos pais, porque a Jill ela era idêntica a ele. Ah, a Jill também era. A Jill também era, só tinha cabelo preto. É, só que ela era morena. O Peter era até meio anoiado por causa disso. É, caramba. Então, a gente tem que a Sarah e o Gabriel, eles são filhos da Gwen Stacy. E de onde eles vieram? Vieram da Europa. Exato, a Gwen Stacy... De Londres? De Paris? A gente não sabe. Segundo a Mary Jane, a Gwen Stacy, ela teve um caso com o Norman Osborn, enquanto o Peter e ela ainda namoravam. Provavelmente porque o Peter, ele não era o tipo que... Ele era meio, era um tipo meio avoado, né? Ele não entendia as indiretas da garota, né? Tinha a famosa cena da Mary Jane lá chupando sorvete e convidando ele para ouvir uns discos na casa dela e ele, ah, não, agora eu tô ocupado, eu vou fazer tal coisa. Eles estavam dando um tempo nessa época, né? Eles tinham separado um pouquinho. O Peter ficava... deixa eu ver que época que foi. Já tinha Gata Negra? Não, então não dá pra... Eu ia falar que ele já ficava dando bola pra Gata Negra, mas não era ainda... Não, ele só era trouxa mesmo. Dando bola, pra Gata Negra, a Gata Negra brincando com aquelas bolas de lama. Não, mas e no início não dá pra saber direito, né? Tipo, como assim, filhos e tal? Ele acha que é dele, que pode ser dele, mas não tem como, porque a gente nunca é... eles nunca, né? Tanto tempo namorado durando e nunca fizeram, né? Então meio que já dá pra entender porque a mãe fez aquilo. Mas, enfim, né? Aconteceu... né, Gwen e Norma Osborn na Europa. Inclusive, aparentemente é um dos motivos que o Osborn queria matar ela. Uhum. Os filhos, por causa do soro de duende que eles herdaram, eles envelheceram muito rápido, né? Eu acho que foi a água de Novo Horizonte mesmo que ela tem essa propriedade de envelhecer as pessoas. Eles passam por um procedimento, né? Uma coisa assim pra ter o crescimento acelerado. A explicação é o soro de duende mesmo. Aí, então, eles já nascem com soro de duende ou eles são aplicados soro de duende depois? Eu não lembro disso. Não, segundo a história na época, eu infelizmente tenho essa história na minha coleção, eles herdaram geneticamente esses soros de duende, e foi isso que fez eles envelhecerem tão rápido, né? Aí isso acabou começando a dar um problema semelhante ao da clonagem, que eles começaram a ficar meio instáveis, a genética deles. Aí eles foram atrás do Homem-Aranha, tudo... Aí o Peter ajudou lá a Sarah lá, injetando o sangue dele e no dela pra consertar esse problema. Só que, infelizmente, o irmão dela, a solução que ele achou foi aplicar mais soro do duende e ele acabou virando duende cinza. Aqui, só uma coisa. Não era um plano do Harry que ele pegou, juntou com o Strom, criar o... Isso é muito diferente. Foi... É porque, pelo que eu lembrava, não era exatamente filho que era tipo, eram tipo construtos lá que ele fez, com DNA do Norma e da Gwen. A gente vai descobrir só anos depois. No meu coração isso ainda é verdade, mas segundo essa história que saiu anos depois, a Gwen e o Norma eles nunca tiveram um caso. Foi tudo uma ilusão criada pelo mistério lá, pedido do Harry. Era um plano dele pra ferrar com o pai, igualzinho o plano que ele fez lá pra ferrar com o Homem-Aranha, criando construtos do pai, dos pais do Peter. E, na verdade, o Paul e a Sarah, eles seriam, tipo, esses construtos, becones, algo parecido. Só uma pergunta. E é por isso que eles teriam essa instabilidade genética e por isso eles teriam envelhecido tão rápido. Nossa, isso é a mesma história lá dos clones que era vírus que mutava. Cara, é muito complicado, era só aqui, filho. Isso já saiu no Brasil? No meu coração, a coincidência ainda traiu o Peter com o Norman. Isso já saiu no Brasil? É o mais legal, né? Essa história já foi publicada no Brasil? Ah, sim. Já estão começando a publicar agora lá, a Beyond, lá. Então, é porque... O Homem-Aranha vai trabalhar com a empresa. Porque se essa história não... Já não é spoiler no Brasil, não. Não entendi. Isso agora já não é mais spoiler aqui no Brasil, eu não. Eu sei, mas eu falo assim, essa revelação já saiu no Brasil? Essa parte... Sim, já saiu, foi no finalzinho da saga da fase do Nick Spencer. Beleza. E foi uma... Isso eu vou deixar pra comentar quando a gente for fazer a review desses negócios, mas foram umas edições bem confusas. Até agora eu não entendi direito qual era o rolo do Harry. Porque pelo que eu tô vendo aqui, foi na... Mês em 73, por aí. É. Ah, não, então já foi. Eu acho que já passou dessa. Eu só tô perguntando isso tudo porque se não tiver saído aqui ainda, a gente precisa avisar do spoiler antes. Se já tiver sido publicado, tá tudo certo. Não, avisa depois. A pessoa vai querer saber depois que ela acabou de ouvir um spoiler. Não, é até porque essa explicação é muito ruim. A explicação deles serem filhos é muito melhor, de ter tido um caso. Então já saiu. Tipo... É uma coisa zoada, mas é uma zoeira mais divertida, né? Mas assim, mas agora falando sério, foi uma forma que eles resolveram, né? Tipo, como é que eu posso explicar? Sempre foi um problema que todo mundo reclamava de que a Gwen foi pra Europa e teve um caso com o Norman. Então essa foi uma forma que eles arrumaram de, na verdade, ela não teve um caso com o Norman. Né? Não aconteceu nada. Foi um plano do Harry de fazer pensar que aconteceu e tal. Então, assim, se você, ouvinte, odeia a ideia dela ter tido um caso com o Norman, aparentemente eles resolveram. Tá? É uma pena, porque eu gostava muito das piadas que tinham no título, o Norman meio que tá, e o Tequeda por loiras. Ele realmente talaricou o próprio filho dele e acabou engravidando a... Por um tempo achou-se, né, que ele tinha engravidado a noiva do próprio filho. Ah, é, aquela ameaça lá que virou ameaça depois. É. Bom, então, princípio eram filhos e depois eles reticonearam falando que eram, tipo, construtos aí, feitos com DNA. Eram clones. Enfim, então a gente teve aí a Sarah e o Gabriel e, se eu não tô enganado, pelo menos nessa época, nenhum dos dois morre, né? Eles seguem a vida também. É. O Gabriel, ele chega a aparecer de novo. A teia do Homem-Aranha. A Sarah, ela chega a aparecer de novo num arco lá do Paul Jenkins, que o Homem-Aranha vai pra Europa. E o outro Stacy lá, o Gabriel, ele aparece numa minissérie do Harry Osborn, na época pátria. Lá do Reinado Negro. É, que o Gabriel, ele se torna lá o filho da pátria. Isso é explicado que na época... Filho da quê? Os corpos originais da Sarah e do Gabriel já tinham se degenerado completamente aí. Nessa época, esse Gabriel já era um clone do Gabriel original, que, no caso, o condenado lá já estava clonando e desclonando o Gabriel e a Sarah até eles não terem mais uma consciência para poderem servir de corpos pro próprio condenado. É, lembrando que isso aí já é retcon, né? Assim, na época que ele aparece lá na história que o Harry vira o filho da pátria, é o Gabriel ainda, né? O mesmo lá da... É, mas ele tá malucaço naquela história. Sim, sim. Bom, basicamente, assim, eu não li a fase do Nick Spencer ainda, mas basicamente uma das coisas que ele fez foi tentar fazer retcons em várias coisas que eram polêmicas pra deixar, entre aspas, menos pior, né? O Harry, ele nunca ressuscitou. O Harry que a gente conheceu até agora, que apareceu lá no Um Dia Mais e a gente conviveu até hoje, ele também é um clone. Isso daí resolve um problemaço, porque quando teve o pacto, o Harry simplesmente apareceu do nada e o pacto não deveria ter trazido ele de volta, né? Ele tinha morrido. Mas, pouco mais pra frente, lá na Ilha das Aranhas, já que a gente tá falando de história... Excelente. Já que a gente tá falando de história boa, né? Vamos continuar das histórias. Eu adoro essa história. Ilha das Aranhas, a gente vê o primeiro clone bem sucedido da Gwen, que não foi aquele que a gente conheceu, não conhecido como Abby-El, né? É, ela é basicamente a versão Kane da Gwen, exatamente, né? Exatamente. E aí era um clone que... Porque era só isso que tava faltando na história mesmo. Era um clone que tinha falado com o Chacal lá no início, né? Que se você mexer com isso de clone de novo, eu vou acabar com você, né? E foi embora. E resolveu esperar aí uns aninhos. Ela seguiu o exemplo do Arthur Stace, né? De esperar uns anos pra ver se a confusão se resolve sozinha. Exatamente. Como não se resolveu, ela na Ilha das Aranhas vai lá pra cima do Chacal e ela mata o clone da Gwen, né? Que era ela mata o clone original da Gwen que a gente conhece lá nos anos 70. Ela tenta matar o Chacal, mas acaba se dando mal. Prontando altas confusões. Exato. Mas ela acaba morrendo, né? Ela aparece e morre na mesma edição. Não, você tá sendo irônico ou você realmente gosta? Eu gosto, você não ouviu ele. Eu gosto mesmo. Verdade. Ele citou Ilha das Aranhas lá naquele top combates do Homem-Aranha. Foi quando começou os Top Wheels, Ilha das Aranhas. Inclusive, eu acho que essa minha edição de Ilha das Aranhas, eu não sei se é a primeira ou se é a última, eu tenho uma que é autografada pelo Ramos. O problema de Ilha das Aranhas pra mim, além da arte do Ramos que eu não gosto muito, é que ela entra naquela categoria de histórias do Homem-Aranha que o Dan Slott adorava de fazer, que era Ó, esquece Homem-Aranha é amigão da vizinhança, mas toda a história minha com ele, Grande Arco, vai envolver a cidade inteira e o mundo inteiro, sabe? Tipo, eram umas coisas mega... O Dan Slott, na época, ele se orgulhava muito de que essa era a primeira mega saga do Homem-Aranha, umas coisas... envolvendo todo o universo Marvel. E aí tinha... Depois teve Confins da Terra, e aí, assim, o Homem-Aranha vai liderar os Vingadores, e blá, blá, blá, sabe? Tipo, eu não gostava muito desse estilo de história, mas é... A armadura do Confins da Terra é sensacional, tem um... Não, aquela armadura é legal, sim. A armadura é legal. Bom... Não li daqui pra frente, mas é Dead No More. O que que acontece lá, gente? Pois é. Ressuscitaram oficialmente a Gwen Stacy e o George Stacy. Clonagem virou um método oficial de ressurreição no universo Marvel. X-Men que o digam. É, então, mas ressuscita uma rinca de gente aí, não é? O Chacal que tá com plano. É, o Chacal que, na verdade... O Dan Slott, ele faz um retcon que o Chacal que a gente tava vendo desde a Ilha das Aranhas... Era, na verdade, o Ben Reilly. O Ben Reilly, depois que ele morreu lá na Saga do Clone, o Chacal começou a clonar ele, matar ele, clonar ele, matar ele. Até que ele ficou completamente louco. Ele meio que conseguiu se libertar, sacaneou o Chacal, criando vários clones do Chacal, e o Chacal não sabia qual era o real. E esses clones começaram a trabalhar pra ele. Aí, o Ben Reilly, na loucura dele, decidiu, quer saber? Eu vou clonar todo mundo, e a partir de agora, isso vai ser ressurreição. Porque os clones, eles eram ressuscitados com as memórias originais deles, quando eles tinham morrido. E nessa do slot, ele faz um retcon de que a Gwen Stacy, quando ela morre, antes dela morrer lá na ponte, ela estava ouvindo a conversa do Homem-Aranha com o Duende Verde lá. Ela descobriu que o Peter era o Homem-Aranha nessa conversa e ela morreu detestando o Peter. Ela morreu amaldiçoando o Peter, na verdade. Sim. Ela tava caindo da ponte amaldiçoando até a sétima geração. Você não vai me salvar, não quer ver? Aí ela deu um impulso com o pescoço, né? É. E aí você imagina uma Gwen Stacy morrendo com todo esse sentimento de ódio que ela volta do nada. Deus do céu. É. E essa Gwen acaba meio que se aliando ao Chacal, né? Na empreitada dele de ressuscitar todo mundo como clone. O Dan Slott tava inspirado pra se despedir do título também, né? Tava, ele tava on fire nessa época. Eu tava lendo nessa edição, o Slott levou anos pra convencer o editorial a deixar ele fazer isso. Deus do céu. É, só um detalhe importante, a gente tá falando de retcon aqui, quadrinho sempre viveu de retcon, né? Isso mesmo lá nos anos 70 já tinha e tal. É, o problema é que assim, o pessoal tá começando a exagerar um pouquinho nos retcons, mas sempre teve, né? Tipo, o vilão morria numa explosão, aí voltava, na verdade, aquele que morreu na explosão era um holograma que ele projetou no último momento, sabe? Sempre teve esse tipo de coisa, né? O Chacal, mesmo que a gente acabou de citar, é um que sempre se aproveitou muito disso. Exatamente. Quando ele morria, ele sempre trazia ele de volta com a desculpa de que o que morreu era um clone. Mas eu vou falar, eu não desgosto dessa explicação de clonagem ser ressurreição, não. Porque dependendo do ângulo que você olhar, é um tipo de ressurreição. É, sim. É uma pena que a história acaba não pegando muito essa questão ética, né, da história. E eles, no final... A história termina lá com o Ben Reilly, doidão lá, decidindo substituir o Peter como Homem-Aranha, como o chefe das indústrias Parker lá, jogando todos os clones pra cima do Peter. Aí nessa, o George Stacy e a Gwen Stacy acabam se aliando ao Homem-Aranha no final, e eles se sacrificam heroicamente pra ajudar o Homem-Aranha a derrotar o Ben Reilly. Só um detalhe que a ideia a ideia do Ben Reilly, ele como vilão, é exatamente nova, porque no universo Ultimate, ele que é o Chacal, de certa forma, né? Ele que faz as clonagens lá, então já era. É, tem um Ben Reilly lá, que não é clone do Homem-Aranha lá, que é ele que começou com essa história de clonagem, ele que né? É o Miles Warren, vamos dizer assim, do universo Ultimate, e bem antes dessa história que a gente tá falando. É, tem um Miles Warren lá no universo Ultimate, mas ele é só um psiquiatra que tava namorando a Tia May. É porque não deu pra vocês verem aí, porque é áudio, mas eu fiz uma aspas que eu falei. Ah, tá. Eu realmente fiz. Uhum. E aí, o que é que teve nessa fase do Kindred? Que eu tava vendo que aparece o corpo da Gwen de novo. Ah, a gente comentou isso. O Kindred, que era... O Kindred, que até então a gente achava que era o espírito do Harry Osborn que retornou como demônio por causa do Mephisto, mas na verdade era uma cópia digital da consciência dele, igual aquela que apareceu naquela história lá que o Harry tem... Aquele computador tenta transformar o Norman Osborn num novo Duende Verde. Ele meio que pegou esse plano que eu tinha comentado mais cedo lá do Harry pra sacanear o pai, criando filhos falsos dele. Ah, E decidiu usar esses filhos aí como um corpo novo dele. Eles acabaram virando hospedeiros dessa cópia do Harry. E essa cópia do Harry começou a atazanar a vida do Homem-Aranha. É engraçado como que assim, os quadrinhos sempre teve muita loucura, mas uns anos pra cá parece que eles elevaram a uma potência aí que... Não, essa história ela é bem confusa. Eu acho que nada vai me convencer do contrário de que a última edição ela precisou ser reescrita às pressas. Porque, sério, assim... No início, o Kindred ele se comportava como sendo o verdadeiro Harry Osborn. Ele até diz, não, a consciência da Sari e do Gabriel se foi, ó. Foi completamente diluída nas clonagens. Agora, eu sou o Harry. Aí, na última edição, do nada, não. Esse não é o Harry. O Kindred, na verdade, é mesmo a Sari e o Gabriel Stacy. Não tem nada de Harry nessa história. É bem confuso. Isso... Se você, ouvinte, não tá entendendo nada, não se preocupe que nem eu entendi direito até hoje. É porque do jeito que ela tava se desenrolando, pouco a pouco, fazia sentido, sabe? Um corpo que foi clonado ao extremo, que não tem mais consciência, e você pega uma outra consciência e joga dentro desse corpo. Isso até fazia um sentido durante a história. Mas aí você pega essa história que tava sendo desenvolvida, aí você faz 180 com ela e fala, ah, então, não era nada disso não, era a outra coisa maluca mesmo? Aí não faz sentido nenhum. É, e isso, teoricamente, fecha o que a gente sabe dos Stacy no universo principal, né? A Gwen Stacy, ela teve uma revista, foi cancelada na pandemia, mas tá pra voltar e tal. Ah, é? Que foi? Qual era a história dela? Era em que época? Era antes da Gwen... Era a Gwen Stacy ainda na época que ela cursava o ensino médio. Ela era amiga do Harry, ela namorava outro carinha. Ah, tá. Ela seria que chega se envolvendo uma confusão lá com envolvendo o pai dela, ou... O Mestre do Crime, o Duende Verde, mas a minissérie foi cancelada por conta da pandemia, então eu, sinceramente, não sei o que acontece depois. Eles estavam falando de talvez vou retomar ela. Assim, na verdade, quando entrou a pandemia, eles cancelaram trocentas coisas, né? Eles interromperam várias, né? E algumas voltaram e outras não. Essa da Gwen foi uma que não voltou. Da Mary Jane, que tava saindo quando na época, voltou. Quando voltar, vão falar que é uma revista clone. Então, assim, o nosso objetivo principal aqui era falar do universo principal, né? É a conquista. Tá? Mas vamos comentar aqui rapidamente de algumas outras versões aí dos... É principalmente da Gwen, né, no final das contas. Mas de outros universos, né? No próprio universo Ultimate que eu citei, tem uma Gwen Stacy lá, né? É, uma Gwen Stacy que ela é revoltada pra caramba. Eu não a culpo de ser revoltada. A mãe dela abandonou a família dela, é natural ficar daquele jeito. É um pouco rebelde. Mas pra você ter ideia, a garota ela levou um canivete pra escola. Era um pouquinho... Ela acaba... Estados Unidos? É normal isso. Não, isso Estados Unidos não leva uma arma. É normal levar uma arma de fogo, não uma arma branca. Então, eu sei que lá no universo Ultimate o pai dela também morre, né? Eu acho que chama John Stacy. O pai dela... É basicamente... O pai dela não era nem o George Stacy, era o John Stacy. Ele era um policial mesmo que tava investigando a morte lá do tio Ben, o Homem-Aranha, tudo. Ele faz amizade com a tia May. A tia May começa a tomar um pouco conta da Gwen Stacy pra ele, já que ele tá ocupado de mais trabalho, lidando com o fato que a esposa abandonou a família recentemente, tudo. A filha problemática, muito respeito por essa versão do Capitão Stacy. E ele morre de uma maneira semelhante ao universo normal. Ele, no caso, ele acaba protegendo um menino... De ser atingido lá por uma bomba jogada lá por um cara que tava imitando o Homem-Aranha. E aí, inclusive, por causa desse cara que tá imitando o Homem-Aranha, que a Gwen Stacy desse universo, ela tem um ódio mortal pelo Homem-Aranha. Eventualmente, acontece uma história que ela acaba morrendo também, né? Só que pelas mãos do Carnificina. Antes disso, ela acabou descobrindo que o Peter ele era o Homem-Aranha. Ela pega a arma do pai dela, ameaça o Peter com a arma... O Peter consegue convencer ela que ele não tem nada a ver com a morte do pai dela. Eles acabam ficando amigos, tudo mais. Como você sabe como é a história do Homem-Aranha? Quando tá muito feliz, alguém vai morrer. E no caso foi a Gwen Stacy que acabou sendo absorvida pelo Carnificina. Quando eu comecei a ler... Entre aspas, eu comecei a ler a revista Ultimate. Tava na saga do Clone Ultimate. Terminando a saga do Clone Ultimate. E aí aparece essa Gwen de volta. E ela é um clone. É. E os clones, na verdade... Ela é aquele Carnificina, então, que ele é um clone do Peter também nesse universo. Ele absorveu o DNA da Gwen e virou uma cópia dela. Os clones eram feitos com... Porque assim, o Venom nesse universo Ultimate, ele foi criado em laboratório e tal. Não é é a parada alienígena lá que a gente conhece, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado, porque eu li pouco Ultimate. Isso, eu acho que até o pai do Peter estava envolvido no projeto. Nada assim, não tem? E aí, eu imagino que o Carnificina também tenha se origine disso de alguma forma. Então... É, ele ia meio que um clone do Peter com o Lagarto com o Venom. E aí eu sei que esse estudo dos clones que eles estavam fazendo envolvia o simbionte do Carnificina, de certa forma, né? É, eles capturaram esse simbionte do Carnificina. O Peter fez com o simbionte o mesmo que o Peter do Universo 66 fez com o Ben Reilly, jogou ele numa chaminé. E aí, uma das primeiras coisas que eu vi da Gwen foi aquela história que ela tava num laboratório lá, sendo ajudada pelo Tony Stark e tal, e aí ela, sei lá, acontece alguma coisa que ela foge, vai pedir ajuda na casa da tia May, metade da cara dela é a cara do Carnificina. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi essa. Não, aquela história é bastante saga do clone, tipo, é que assim, quando essa Gwen, esse Carnificina que virou uma cópia da Gwen, ele é capturado pelo governo, eles... deixam ele numa mesma instalação que eles estavam deixando vários clones do Peter Parker, que o governo estava fazendo para competir com os Supremos, né? É o que seria o equivalente do FBI para os Supremos da SHIELD. Os Supremos são os Vingadores do Ultimate. Só que esse clone da Gwen vira o Carnificina, destrói todo o local, liberta todos os clones, e todos os clones começam a chover na vida do Peter Parker ao mesmo tempo. Inclusive, a própria Mulher-Aranha do Universo Ultimate, ela é um clone do Peter, né? A Jessica Drew é um clone. Aí, essa Gwen Stacy, que é o Carnificina, ela é capturada pela SHIELD. Tem um arco dela lá com o Venom, que ela consegue fugir na confusão que um Duende Verde causou na prisão. Aí o Venom, ele absorve o simbionte do Carnificina da Gwen, e essa Gwen clone... acaba virando oficialmente a Gwen Stacy normal daquele universo. É porque tem até uma história, eu acho que um pouco depois, deve ser uma das últimas, que é aí sim, eu acho que é o Tony Stark, que ele analisa ela e fala assim, então, ela é indistinguível de um ser humano normal e ela tem todas as memórias da Gwen, então assim, ela é a Gwen. Sabe, tipo, mas ela é um clone ou ela é real? É um clone ou ela é real? Ela tem tudo de um ser humano e tem as memórias, eu não posso falar que ela não é real, né? Aí, o legal é que essa Gwen Stacy, ao contrário do universo normal, ela não era um interesse romântico do Homem-Aranha, ela literalmente era uma irmã mais nova pro Peter, né? É, e só avançando um pouquinho aqui pra gente continuar, mas quando entra a fase lá do Miles Morales e tal, ela, junto com a tia May e tal, acaba dando apoio pra ele, né, depois de um tempo. Eu acho que elas que dão o de teia pra ele. Então. Nessa época, quando o John Stacy morreu, a Gwen Stacy começou a morar com os Parker, né? Isso causou meio que uma crise na relação do Peter com a Mary Jane, porque a Mary Jane morria de ciúmes da Gwen e a Gwen não tinha nenhum interesse romântico no Peter. Era bem engraçado isso. É uma outra que eu não sei se o Magaren leu essa, que é aquela Spider-Man Fairy Tales. Mas eu sei que tem a princesa Gwendolyn. Ela é filha do Rei Jorge. É a adaptação. É a história da Cinderela protagonizada pelo Homem-Aranha. Que é a Gwen Stacy. Exatamente. Cinderela. Ela encontra, apaixona e tal, e ele vai embora meia-noite. Só comentando aí pra ficar registrando. É a mesma história da Cinderela, só que no final o príncipe acaba morrendo. Eu queria muito que essas... Ele dá um snapzinho de cristal, né? Essas histórias Spider-Man Fairy Tales podiam vir pro Brasil. Seria legal. Já saiu faz muito tempo. Né? Sim. Só pra comentar, na Dinastia M, naquela realidade que a Feiticeira Escarlate cria, o Peter vive... Na realidade da felicidade, ele tá com quem? Com a Gwen. Com Gwen. Ele tá vivendo com a Gwen, tem filho e tal. Isso aí. Eu só queria comentar rapidão uma versão que teve um título do Homem-Aranha focado pra crianças, que era o Marvel Adventures Spider-Man. Inclusive, ele durou bastante tempo, mais de 5 anos. E apareceu lá a Gwen e o George Stacy. Que a Gwen Stacy, ela era um interessezinho romântico do Peter lá. E o George Stacy, ele era um policial, que ele era meio contra o Homem-Aranha no início, queria prender o Homem-Aranha. Só que no meio da confusão ele acaba descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha e decide pedir ajuda do Peter lá com algumas coisas. E eu só tô comentando isso porque isso lembra bastante a Gwen Stacy e o Capitão Stacy que a gente vê depois lá nos filmes do Mark Webb. Sim. A dinâmica é parecida, né? Até o Capitão Stacy dessas edições é bem parecido com o que aparece nos filmes do Mark Webb. Ele também tem o cabelo castanho. Ah, Acho que a principal Gwen que a gente pode destacar de uns tempos pra cá é a Spider-Gwen, né? Ela foi... Exato. Foi, o pessoal anunciou que ia ter Spider-Verse, saiu a arte dela, a galera ficou maluca, tipo... Foi canonizada já. Não, convenhamos, o design do traje dela é muito bom. Mas assim, o pessoal ficou maluco meses antes da revista sair, sabe? Então, o conteúdo da revista foi irrelevante pro sucesso. Tipo, a primeira edição dela também vendeu bastante, que era ela, a primeira participação dela foi numa daquelas Edge of Spider-Verse lá. A Panini republicando tudo em capa dura, mas esqueceu da Edge of Spider-Verse. É, que a história da Gwen Stacy é a seguinte, ela em vez do Peter, foi ela que foi picada pela aranha radioativa. Ela começou a virar super-heroína, fez muito sucesso. O Peter ficou meio com ciúmes, decidiu que também ia querer ser especial, fez um soro lá com DNA de lagarto, deu ruim, o Peter morreu, e o Capitão Stacy, assumindo que foi a Gwen Aranha que matou ele, começou a liderar um esquadrão de polícia só pra prender a própria filha. Se você caiu de paraquedas, só deixar claro que ela não se chama Gwen Aranha nas histórias, tá? Ela é a Mulher Aranha mesmo. Porque seria uma burrice inacreditável. Uma hora ela também se chama Fantasma Aranha. Spider-Gwen é mais vendável, né? Mas ela não se chama Spider-Gwen no universo dela. Ela também se chama de Aranha Fantasma. Eles fizeram isso depois, né? Eles transformaram ela em Ghost Spider pra desvincular um pouco. A gente tem todo o arco da Spider-Gwen aí em Tape View, sobre as nossas opiniões mais a fundo, mas é um arco bem legal, vale a pena pegar pra ler. Eu tava dando uma pesquisada porque eu não li tudo dela, mas pelo menos umas 3 versões diferentes de Gwen Stacy eu vi que ela encontra em universos diferentes lá. Pois é, né? Vai agora acontecer o Gwen Stacy, o Gwen Verso, a Gwen Stacy Mulher-Aranha descobrindo outras versões da Gwen Stacy. É, isso aí. Como outros super-heróis. Eu quero destacar o nome Gwenon, que é a Gwen misturada com o simbionte do Venom, que é maravilhoso. Ah, sim, é a Gwen Stacy, a Gwen Aranha que a gente conhece atualmente, ela é meio que um Venom, porque os poderes dela agora vêm do simbionte que ela usa. Esse Gwenon só não é melhor que o... Como que é o Venomibus lá? É o... Venomibus. Maravilhoso também, o ônibus do Venom chama Venomibus. Maravilhoso. Aí, essa versão da Gwen Aranha, ela apareceu em várias mídias, né? Famoso Aranha-Verso, né, que a gente conhece. Exatamente. E em alguns desenhos do Homem-Aranha também. Ela aparece no Ultimate Homem-Aranha, que ela é a Mulher-Aranha do universo do Miles Morales. Aquele Marvel's Spider-Man. E na Marvel's Spider-Man ela também ganha poderes de aranha lá na Ilha das Aranhas dele. E depois ela recupera os poderes lá na segunda temporada e entra pro time aranha. Falando em desenho animado, a gente tem a Gwen clássica, vamos dizer assim, no desenho Spectacular Spider-Man também, né? Ela era o interesse amoroso. Eu só queria comentar antes que o George Stacy, ele chega a aparecer no desenho dos anos 60, chamado como Ned Stacy, e ele é o tio da Mary Jane nesse desenho. É. Mas tá aí, tá registrado. É, ainda só pra não sair dos quadrinhos, a gente tem uma outra vertente da Gwen, que é a Gwen Poole. Sim. Que ela não tem nada a ver com a Gwen, né? Fez o debut dela nos quadrinhos e teve o fim dela aí, tem pouco tempo atrás, eles conseguiram finalizar todo o arco da Gwen Poole. É, mas ela não se chama Gwen Stacy, ela se chama Gwen Poole, mas ela não é... Eu não li as coisas dela, mas alguém me falou uma vez que ela não tinha nada a ver com a Gwen Stacy. Não, ela não tem nada a ver mesmo, ela é só uma garota que também é loira, também usa aquele negócio no cabelo, e o primeiro nome também dela é Gwen. Por que eu tô falando isso? Eu lembro que eu comecei quando eu vi o nome, né? Comecei a jogar lá na lista pra gravar Tweep View e tal, e alguém virou pra mim e falou assim, então, é só o nome. Tem nada... Mas as histórias são legais, tem umas histórias bem boas da Gwen. Ela é tipo o Deadpool, ele quebra a quarta parede, a Gwen pula, ela quebra da quarta parede. Ela pega o meta do quadrinho e consegue torcer ele. Mas assim, só... por mais que ela não tenha a ver com a Gwen, claramente Gwenpool nasceu por causa de Spider-Gwen, né? Então a inspiração é óbvia aí. Se eu não me engano, ela nasceu da mesma maneira que a Gwen-Aranha. Ela era um dos trajes alternativos que fizeram pra capas da temáticas da Gwen Stacy. E acabou dando certo demais e as pessoas exigiram o título dela. Em alta também, né? Tava saindo Deadpool pra caramba nessa época. Era um especial lá que a Marvel fez várias capas de vários heróis como se fossem a Gwen Stacy. Tinha a Gwen Hulk, tinha a Gwen Homem de Ferro, Capitão América. Aí fizeram uma do Deadpool lá que o traje acabou sendo muito, também visualmente muito bom. Popularizou e os fãs falaram, não, a gente quer um título da Gwen Poole agora. É, mas beleza, vamos fazer eu um quero, invento. E assim, o nosso bolso agradece que a Panini não faz isso, mas é, nos Estados Unidos é bem comum esse tipo de coisa, né? Comemoração de não sei quantos anos dos X-Men. Todas as revistas têm uma versão de capa dos X-Men. E aí costuma ser, tipo, o personagem da revista caracterizado como um X-Men, por exemplo, né? Então, o próprio Homem-Aranha, né, tá fazendo 60 anos agora em 2022, esse programa tá sendo gravado, e... Só que nesse caso serão artes do Peter Parker mesmo, mas vai sair todas as revistas da Marvel e vai ter uma capa variante do Homem-Aranha. É que é isso para um cara que gosta do Homem-Aranha lá nos Estados Unidos comprar todas as revistas da Marvel. Não tá nos Estados Unidos. Abraço, Charles. Ele parou. Depois que a revista começou a custar R$40 praticamente, por causa do dólar, ele falou que não tá comprando tudo mais, não. Pois é, a cura de qualquer vício é aumentar o preço do produto. Tirando, é claro, aqueles que viciam de verdade. Eu só tô zoando, eu não tô falando de casos lá que as pessoas realmente vendem as próprias coisas lá só pra comprar o negócio que elas estão viciadas. Assim, se você ouvinte percebeu, nós estamos fazendo várias piadas durante o programa, então não leve tão a sério. Exato. Eu só tô explicando. É que essa piada eu fiz ela, eu percebi, meu Deus, se o Twitter descobrir, eu tô cancelado. A gente, por favor, não cancele a gente. A gente é viciado em fazer piada. Até ela aumentar de preço. Pô, tem alguns jogos aí, né? A Spider-Gwen acabou aparecendo em vários jogos da Marvel. Uhum. Vários? Gwen. Já que a gente já tá falando em Transmídias, a gente não vai comentar um pouco aquela versão da Gwen Stacy que, se eu não me engano, é o Maurício que ama, que é a versão da Gwen Stacy lá do The Spectacular Spider-Man. Cheguei a citar ela aqui, mas, cara, a gente até fez um programa de Todo Mundo Gosta, menos eu, alguma coisa assim. E ele e o Evan falaram que odeiam essa versão da Gwen. Nunca me incomodei, cara. Sempre achei... Eu acho bem não, é que ela era tipo aquela... Sabe aqueles adolescentes que eles não esperam... Eles não falam qual é o problema. Eles esperam que você adivinhe qual é. Aquela adolescente? Ah, tá. Então eu odeio também. Porque eu sempre... Esse é o problema dessa Gwen Stacy. Ela não fala qual o problema com ela. Ela espera que você saiba qual é o problema que ela tá passando. E se você não souber, ela vai ficar de mal com você. Ela não vai falar com você. Eu vi ela quando eu assistia como uma... Tipo assim, o Peter, ele aparentava ser muito irresponsável, né? Por causa do... Deixava o laboratório... Tava experimento pela metade, não ia ajudar no laboratório. Então o Peter era claramente irresponsável, né? Pra quem não conhecia a dupla identidade. E ela, tipo, era a pessoa responsável dessa forma. Ela era basicamente amiga de infância, e quem conhece o clichê do amigo de infância sabe que o amigo de infância nunca vai terminar com o personagem principal, tanto que cancelaram o desenho antes que eles tivessem a chance de ficar juntos. Mas eu sempre tive essa sensação, assim, ela era mais responsável do que ele, entre aspas, né? Uhum. Não me incomodava, não. Não significa que era minha favorita, mas não me incomodava. Não, eu curtia ela, eu só comecei a observar esse lado chato dela quando vocês comentaram naquele programa lá que não gostavam dela. Eu prestei atenção no desenho de novo e percebi, meu Deus, ela era chata mesmo. Tipo, não pra nós como ouvintes, mas no lugar do Peter Parker eu acharia ela muito chata. Nos desenhos tem esses outros lá, como o Spider-Gwen que você tinha comentado, né? Assim, eu acho que nos outros desenhos não tem. Nos filmes tem, né? No Homem-Aranha 3 aparece uma Gwen. Mas ela... Acho que vale comentar que essa versão da Spectacular Spider-Man, a Gwen Stacy, ela virou mais nerdona, né? Mais nerd científica. E isso acabou sendo colocado meio que numa stream lá nas outras adaptações da Gwen, que ela também, em outras versões, ela também é uma gênio em ciências. Sim, porque assim, eu falei que do Homem-Aranha 3, mas é bem por alto, né? Tem o Capitão Stacy, tem a Gwen e tal, mas basicamente é uma ferramenta... O Peter fazer o ciúme, porque ele tava controlado pelo simbionte e tal. Mas. Se é pra falar dos filmes do Sanheim, eu só queria comentar que a Mary Jane, nos filmes do Sanheim, ela é mais Gwen Stacy que a Gwen Stacy dos filmes do Sanheim. E a Gwen Stacy dos filmes do Sanheim, ela é mais Mary Jane que a Mary Jane dos filmes do Sanheim. A Gwen Stacy do Mark Webb, né? A do Mark Webb, ela é mais Mary Jane do que Gwen Stacy. Nos Spectacular Spider-Man lá, Amazing Spider-Man, né? Que virou Espetacular Homem-Aranha. O Homem-Aranha do Andrew Garfield. A Gwen Stacy foi escolhida como o interesse amoroso, né? Então a gente tem bastante Gwen Stacy, né? Com a Emma Watson. Stone. Stone. Sim, ela fez um ótimo trabalho com Gwen Stacy. Eu não gosto dos filmes do Mark Webb, mas eu reconheço que essa versão da personagem é muito boa. Eu nunca, jamais acerto qual Emma é a Hermione e qual é a Gwen. A Hermione é o Watson. É, eu devo confundir por isso, porque o Watson me lembra de Mary Jane, e eu penso que é o Homem-Aranha. É a Hermione? É o Emma Verso. Tem Emma também. Emma Stone, Emma Watson. Tem a Emma Thompson. Tem o animal Emma, que apareceu. Eu sempre confundo com o Andrew Garfield, mas... Ah, não, pera. Tem aquele Emma, cada um com seus problemas. Mas, enfim, voltando, ela é muito mais aventureira, vamos dizer assim, né? Lembra muito mais a Mary Jane, mesmo pra mim, assim. E no filme do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, a Gwen Stacy, que vai pra... também vai pra Europa, pra Londres. É, ela tá indo pra Europa, né? Mas, infelizmente, ela acaba morrendo antes de poder dar as luzes aos filhos do Norman. Inclusive, excelente morte. Só perde pra morte original do quadrinho. Bem feito mesmo, dá um impacto. Que, assim... A mãozinha de teia, meu Deus do céu. Não, eu tô falando excelente mesmo. Então, eu gosto muito dessa cena da morte. Opinião polêmica. Eu prefiro Espetacular Homem-Aranha 2 do que 1. Eu acho o 2 muito melhor. Eu não gosto muito dos vilões. Eu concordo que eles são esquisitos. Mas eu gosto do filme em geral. Eu sei que essa opinião é polêmica. Mas cena da morte dela, pra mim, do início ao fim, é perfeita. Do Andy pegar ela até ela morrer, a mão de teia lá que o povo falava. Cara, na hora do filme, eu só interpretei como tipo assim... É como é uma... verdade poética pra mostrar o esforço ali que tá acontecendo, sabe? Ah, todo mundo com dois neurônios interpreta isso. Cara, eu vou ser bem honesto, eu só assisti o espetáculo Spider-Man 2 uma única vez. Eu tava gostando tanto do filme que na parte que a Gwen Stacy morre, eu tava mexendo no celular. Eu literalmente só ouvia alguma coisa batendo no chão e ela já tava morta. Mas, não, nossa, eu tenho que... Mano. Eu lembro no cinema, cara... eu lembro de... Eu fiquei aqueles minutos praticamente sem respirar, sabe? Pra que pego, porque... até porque eu não era... Eu lembro que, né? Não era certeza que ela ia morrer. Tinha um negócio que ela tava com a roupa da morte, então, etc. Mas aí quando ela bate, quando ele vai lá, acorda mesmo, eu falei, e ela vai abrir os olhos. Não morreu. O ponto é esse, porque assim, eu não fico vendo muito os rumores, os negócios assim. Ah, na época eu não ficava, não. Hoje eu descambei e falei, dane-se. Mas eu não vejo... Se o Fale chegar até mim, já... Eu não vejo por... Não tem interesse mesmo, assim. Não, mas... Não adianta fugir. Eu já aprendi que não adianta fugir de spoiler. Que você... É legal você ver se você não souber, mas... Você tá na internet, corre o risco de pegar. Mas assim, eu falo, eu não... É igual esse que eu falei, não sei se foi eu cortei ou se eu não cortei. Que eu falei do Sonic feio no filme do Tico e Teco. Eu vi isso antes, seria legal se eu tivesse assistido o filme e visto também. Ele na hora lá. Eu falei, aí, ia ser mais da mas hora. Assim, mas assim, o que eu quero dizer, no é claro, né? Na internet você tá sujeito a receber spoiler, tá? Mas eu falo assim, eu não vou ativamente atrás, sabe, de notícia e procurar e tal. Ah, não, sim. Eu fico aqui. Não, mas se bem que nos últimos tempos eu tenho o do. O filme aí dos Homens-Aranhas aí, eu fiz questão de procurar tudo possível, imaginável. Mas aí vai assistir o filme todo tendo assistido antes. Cara, eu sou do tipo que caça spoiler, não consigo esperar o filme chegar no cinema. Eu pego o resumo dele antes da última. Nele não tá muito importante, né? E nesse do último aí do Doutor Estranho, muito pouco multiverso, muita loucura aí também. Eu vi um monte de spoiler, eu vi a cena lá dos Illuminati, todos, né? Mas aí o que eu tô querendo dizer é: eu normalmente não vou atrás porque eu gosto da surpresa, eu gosto de como. Eu gosto que o filme é feito considerando que você não sabe o que você vai assistir até assistir. Então eu gosto de ver dessa forma. É que eu já não tô mais muito importando com esses filmes aí da... O que eu queria dizer é que, assim, por mais que ela tivesse com a roupa e etc e tal, eu nem fiz o link, sabe? Tipo assim, eu só notei o negócio da roupa, eu acho que depois, eu nem fiquei muito ligado nisso na época. Então na hora que tem a sequência, eu não fazia ideia de que teria possibilidade de talvez ter a morte dela, eu não fazia nem ideia. Então realmente foi surpresa do início ao fim, sabe? Caramba, assim... Mesmo se eu não soubesse, mesmo se eu não estivesse pensando, na hora que o Duende pega ela, claro, morreu. Isso que eu tô querendo dizer. Até a hora que o Duende pega ela, eu não fazia ideia, entendeu? A hora que o Duende pegou ela, eu falei assim, caramba, eles vão matar ela. Sabe? Foi na hora. Aí eu fiquei naquela tensão até o final da cena. E aí a mão de teia não me incomoda, Gustavo, que eu tava falando. Porque assim, eu tava tão preso na cena, e é uma sequência de luta e desespero, ele tentando jogar a teia, o Duende bate, aquele negócio, é tanta coisa, que aquilo ali acaba sendo um detalhe, sabe? E aí eu gostei da cena. Ah. Eu só queria comentar que pra mim a surpresa não foi nem ela ter morrido, foi ela ter quebrado a cuca em vez do pescoço. Cara, é muito violento você parar pra pensar num filme de herói. É pesado. Essa cena me surpreendeu também, porque, assim, tendo a Gwen Stacy, sempre há a possibilidade dela morrer. Mas como na época ainda estavam tentando levar esse universo do Andrew Garfield pra frente, eu achei que fosse ter mais um filme. Então achei que ela pudesse morrer mais pra frente. Então ela morrer agora, no, na época, realmente eu foi... Eu nem imaginava que o Harry realmente, efetivamente, ia... Não, eu imaginava porque tava no pôster, esquece. Eu ia falar que eu não imaginava que o Harry tava com o duende, mas isso aí já dava pra esperar na época. É, eu só queria comentar rapidão que a gente tava falando dessa coisa de morrer, eu acabei lembrando de outra versão da Gwen que a gente não comentou. Uma versão da Gwen Stacy, que é a noiva do Peter, ela aparece lá no, na série animada clássica dos anos 90, quando eles fizeram Aranha Verso. Ela é a noiva do Peter Stark lá, né? É. Ela, inclusive, ela não é incluída como interesse romântico na série, substituindo ela pela Gata Negra, porque o John Semper não queria incluir uma personagem que, obviamente, ia ter que morrer em algum ponto. Até porque vocês acabaram de gravar aí o episódio, não sei se foi o último ou penúltimo, que a Mary Jane, que é jogada da ponte, cai no limbo e no lugar de morrer. É, eu não comentei isso no episódio, mas alguém muito sacana na época me falou: não, ela não caiu no limbo, ela morre de verdade, e eu acabei acreditando. Na teoria, ela morreu, né? É, pra mim, ela, por muitos anos, pra mim, a Mary Jane tinha morrido. É tipo, ela caiu na água e não achou o corpo. Morreu. Ela ficou presa naquele portal e morreu de fome e sede atravessando aquele portal aqui, pra sempre. Mas a gente tá falando de filme, nos filmes do Tom Holland também tem uma... Ah, não, é a Beth. A gente ia comentar, né? O como da Gwen Stacy, a Beth. Né? Que todo mundo tinha certeza absoluta que era a Gwen. E tipo assim, não, ué, é a Beth. É, todo mundo tinha certeza que aquele Peter era o Homem-Aranha, não era? Era o tio. Uhum. Ele deixou isso claro no final do filme. Aí nesse último filme do Homem-Aranha, os fãs fizeram uma cena falsa lá de que aparece cartões lá da Universidade em Paris State, lá com o Harry e com a Gwen Stacy, que a Gwen Stacy seria interpretada pela Dove Cameron, que inclusive é a dubladora da Gwen Aranha nos desenhos animados Ultimate. Que muita gente acabou acreditando na época, mas é mentira. Nunca teve isso no filme, em nenhum outro corte, em nenhum outro país. Normalmente, o motivo que eu não gosto de ir atrás de notícia é porque é criado muito hype falso, sabe? É principalmente por isso. É por causa do spoiler também. É, o pessoal tá amaldiçoando o filme do Doutor Estranho por causa disso. Ficou extremamente chateado com o filme do Doutor Estranho porque ele não tem aquilo que eu achei que teria. Ué, cara, como assim? Exatamente. O filme que eles queriam ter visto é aquele que o Ei Nerd roteirizou pra eles no decorrer dos anos, eles, né? Se eles querem realmente um multiverso da loucura, vocês que estão tá ouvindo aí também, vão assistir o filme do Tico e Teco. Isso sim é um multiverso da loucura. Ou vai assistir quem quer matar Roger Rabbit, né? Mesma coisa. É o mesmo tipo. O Tico e Teco é o Roger Rabbit da... Eu queria deixar... É um recado óbvio, mas deixei esse recado que, assim... Cara, não deixa o hype estragar a experiência, o hype falso, sabe? Tipo, você quer ter hype? Exatamente. Beleza. Faça o hype em cima dos trailers e das imagens oficiais que foram divulgadas. Não do que o pessoal interpreta que aquilo pode significar. Uhum. Não, cara. Quer ter o hype? Assiste o trailer 10 vezes, sabe? Esse é o hype que você pode ter. Não é assistir o vídeo do YouTube. É tudo que você não percebeu no trailer. Aí o cara fala, tá vendo nessa hora que aparece tal coisa? Com certeza é o Mephisto, sabe? Não, cara. Eu só queria comentar que no caso do Sem Volta Pra Casa, se você quiser perder o hype pra esse filme, é só ouvir o podcast que a gente gravou lá falando nossas expectativas pro filme, que aquilo bateu o hype de qualquer um. Mas é sério, eu cheguei a ver várias pessoas reclamando de alguns filmes, e quando você vai ver o motivo é porque não era o que achou que poderia ser. Ah, sim, a maioria sempre foi assim. Como assim eles fazem um filme diferente daquele que eu tenho na minha cabeça? Gente, mas eu acho que tá... Eu ia falar que falamos bastante de Gwen Stacy aqui, do universo meio-meio, a gente falou praticamente tudo, né? Só pra eu ter que cumprir meu contrato aqui, que eu te assinei, senão eu saio da hora que não foi. Já quase saí, né? Mas efetivamente, lá no MC2 lá, a Gwen Stacy efetivamente é a mesma coisa que a gente conhece. Ela morreu lá na ponte, antes dela do que eu, e já... Também tem quadrinhos mexicanos do Homem-Aranha que mostram que se a Gwen Stacy não tivesse morrido. É, que a Gwen Stacy mais voluptuosa. No México, eu sei que a gente tá interrompendo o que o Magari ia falar, mas no México eles publicavam as histórias dos Estados Unidos quase que um mês depois. Aí ele começou a fazer muito sucesso, eles começaram a publicar duas por semana. Na verdade, começou com uma distância maior que um mês, né? E aí começou a publicar duas por semana e começou a aproximar mais dos Estados Unidos. Aí o que eles fizeram? Vamos criar nossas próprias histórias. Aí tem mais ou menos 40 e poucas histórias mexicanas lá dos anos 60 é 100% mexicana. E você percebe isso pela capa, que tem a capa da Marvel normal, o Romitão desenhando e tal, e de repente tem uma mulher numa posição toda sensual e blá blá blá. Essa é uma original mexicana. O Madara, ele é mexicano? Não sei, eu acho que não. Deve ser italiano. É uma piada, porque o Madara, ele vive desenhando esse tipo de capa. Mas, ô Magaren, você tinha concluído? Não, você ia falar do MC2? É, então. Não. Então, o MC2, a Gwen, efetivamente, é a mesma que a gente conhece. Morreu, caiu da ponte, blá blá. Peter chora por ela. Quer dizer, não chora por ela, porque lá ele evoluiu. Essa história só mostra quando... A filha, né? Quando a May entra no, na memória do Peter lá numa história. Aí ele tá lembrando dela, obviamente. Porque, né? Mas a gente tem o que você falar aí de pessoas geneticamente modificadas, não sei o quê, que era... Quando as histórias já estavam parecendo o MC1 mesmo, que é virando uma bosta, as histórias dela, a gente teve... Apareceu a Gwen lá na porta dos parques, falando que ela era filha do Ben Haley. Então, ela chama Gwen Haley. Aí ela aparece, fala um pouquinho, quando ela sai, ela é assassinada. Tanto que o título da história é Quem Matou o Gwen Haley. Começa assim. Então, aí a gente descobre que na verdade não era, na verdade ela era filha do Norman, que foi geneticamente alterada pra parecer a Gwen, blá blá, essa bosta de sempre. E quem matou ela foi a Rainha Duende lá aqui. Que não, se a Rainha Duende que tem aí no MC1 aí, criada pelo Slot, é mais um plágio aleatório, porque é isso que não, ele não, faz. Não, a Rainha Duende aqui que foi criada, ela não foi criada pelo Slot, ela foi criada lá pelo Zeb Wells. É, isso aí tem uma é plágio também. Lembra a Ashley Carter? Agora ela é a Rainha Duende. Depois você não sabe porque eu parei de ler essas bostas. Mas enfim. Ixi, coloca um alerta de spoiler antes que essa parte da Ashley Capita ser Rainha Duende sair no show do Brasil, não. Mas, ô Gustavo, você falou que o Madara desenha as capas. O Madara é do Naruto, quem desenha. Não, Manara. Manara. Eu confundi. Fala Madara. Cara, se o Madara do Naruto for mexicano. Ah, mas ali, meu garra. Eu também não duvido que tenha essas coisas também, não. Bom. Se procurar alguma capa do Naruto Shippuden, com certeza vai ter a Sakura em alguma posição dessa. Aliás, tem o Naruto lá no filme do Shippuden também. Só isso, gente, só falando. Acho que beleza, eu não vou mais assistir. Acho que nós falamos muito já de família Stacy. Então, se tem algum personagem ou alguma versão aí que a gente não comentou e vocês querem relembrar, comentem aí nas... Relevante, eu acho que não. Mas talvez tenha algum interessante, né? Não, tem uma Arif que aparece a Gwen, que eu achei muito legal por causa disso, daquilo. Enfim. Fala alguma versão da Gwen que não tenha morrido. Bom, então eu acho que é isso. A do Sam Raimi. A do Sam Raimi, verdade. E olha que os atores estavam comentando lá que eles iam matar eles no quarto filme. Sinceramente, eu acho que nem incluía eles no quarto filme. Bom, então, acho que é isso. Vamos por aqui? Ficamos. Então, tá. Tchau, galera. Gente. Boa noite. Vamos parar que meu pescoço já tá doendo aqui. A gente vai comentar que esse programa foi patrocinado pelo filme do Tico Teco.